vez que você me disser oh, eu vou responder só oh, oh, meu peito gritando te amo. Vamos cantar Salvador! Em nome da Marge Produções, SS Entretenimentos, Mago Record, o brigueiro mais top do Brasil. Entre ser o seu amigo e não ser nada, eu prefiro ser nada. Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me falar, como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder. Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém, nesse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. Você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém, nesse dia aqui, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. Yeah.